faz anos hoje e eu quero dedicar uma música de parabéns então para ele. E eu, com todo o gosto, satisfarei então o seu pedido musical e a sua dedicatória. Pois é, hoje é dia 19/11/2025, 20 horas e 4 minutos e 15 segundinhos, e nós vamos dar início aqui a um exclusivo esse que é Joana d'Arc, exatamente. Hoje vamos começar aqui com todas as musiquinhas da Joana d'Arc, 5, para já, as que eu conheço dela, são 5 músicas da Joana d'Arc. Vamos ficar então aqui com o tema que é Sou Portuguesa. Ela é e eu também sou. Depois ela diz que no segundo tema que casar nem pensar. No segundo tema relembra que ela é a Joana, com o tema Sou a Joana. Depois a Joana, sabem como é? Para quem a conhece sabe que ela só mexe, mexe, que é o terceiro tema. E depois o que é que ela mexe? Tanto que mexeu antes que depois é o seu funaná. Ou melhor, o tema chama-se Meu Funaná. São estas as primeiras 5 musiquinhas que vamos escutar agora. Então, bora lá. Há música aqui na Rádio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Sou portuguesa, sou sim senhor. Sou portuguesa de alma e coração. Sou portuguesa, sou sim senhor. Com muito orgulho, não duvidem não. Vai ao norte, tem concertina a tocar. Tem o povo a dançar, gastronomia para provar. Quem vai ao centro tem um verde sem igual. Tem um brilho natural, tem um encanto especial. Quem viaja sabe que é assim. Por isso eu falo, falo por mim. Sou portuguesa, sou sim senhor. Sou portuguesa de alma e coração. Sou portuguesa, sou sim senhor. Ficamos então aqui com o primeiro temazinho de Joana d'Arc, Sou Portuguesa. E diz ela que é sim senhor, é sim senhor. Quem é sim senhor também? Ela e o Filipe, Ana Peixoto e o Flávio Miranda. Para eles então um grande abraço. Beijinhos para todos vocês. Nós vamos continuar então aqui. Ainda restam 4 musiquinhas para escutar então aqui da Joana d'Arc. Ela diz que agora vai-se casar. Prontos, vai-se casar. Não sei se será boa coisa. Ai não, ela arrependeu-se agora mesmo. Ela diz casar, nem pensar. Bora lá, esta é a próxima música. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Tu falas muito, mas casar, nem pensar. Só queres a festa, mas casar, nem pensar. Dormes comigo, mas casar, nem pensar. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Tu falas muito, mas casar. Mas casar, nem pensar. Saímos juntos dos teus olhos a brilhar. Palavras doces, sei que é só para enganar. Virou um jogo, não sou tua diversão. Brincas com fogo, vais marcar a solidão. Só tens a treta. Mas casar, nem pensar. Só tens a treta. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Tu falas muito, mas casar, nem pensar. Só queres a festa, mas casar, nem pensar. Dormes comigo, mas casar, nem pensar. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Tu falas muito, mas casar. Mas casar, nem pensar. Saímos juntos dos teus olhos a brilhar. Palavras doces, sei que é só para enganar. Virou um jogo, não sou tua diversão. Brincas com fogo, vais marcar a solidão. Só tens a treta. Mas casar, nem pensar. Só tens a treta. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Tu falas muito, mas casar, nem pensar. Só queres a festa, mas casar, nem pensar. Dormes comigo, mas casar, nem pensar. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Tu falas muito, mas casar. Mas casar, nem pensar. Só tens a treta. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Só tens a treta. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Tu falas muito, mas casar. Mas casar, nem pensar. Tu falas muito, mas casar, nem pensar. Só queres a festa, mas casar, nem pensar. Dormes comigo, mas casar, nem pensar. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Dormes comigo, mas casar, nem pensar. Só tens a treta, mas casar, nem pensar. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. E assim ficamos aqui, casar, nem pensar. Isso diz a Joana, a nossa Joana Dark, ela que é uma excelente cantora, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, então, na festa de Zé Pereiras de Antas, exatamente, na festinha dos 25 anos, que foi espetacular. Aproveitar e mandar, então, aqui um grande abraço ao José, ao Armando, deixa-me mais aqui, quem é que se encontra por aqui? É o Flávio Miranda. Olívia Teixeira. Todos, são tantos ali no TikTok que nem consigo ler toda a gente, que isto volta-me outra vez atrás. O Cabaile também acedeu. Quem é mais? O Francisco Rodrigo. Tanta gente. O Zouqueres. O Bob Marley, 93 mil. E pronto, todos vocês estão aí no TikTok, muito obrigado. Vamos continuar aqui com as musiquinhas. Com as musiquinhas da. O Vítor Sérvia também acedeu. E o Bob Marley. Voltou a acenar. Vamos então ficar agora com o tema da Joana D'Arc, com o tema Eu Sou a Joana. Sou a Joana, é o próximo tema, bora lá. E não esqueçam, eu tenho aqui a versão 2.2, não é 2.0, é 2.2 de A Falsa Tuga, lembram-se? MC a Petita Abelha fez a Falsa Tuga. Essa é a versão original, mas eu encarreguei-me da 2.2. Então, não percam, deixem estar aí desse lado. Enquanto isso, vamos à Sou a Joana, da Joana D'Arc. Bora lá. Assim ficamos então aqui com este temazinho. Sou a Joana. Eu estou com pouco retorno hoje. Não sei o que é que se passa aqui, mas bom, eu vou dar aqui um jeitinho. Bom, e assim ficamos então com a Sou a Joana, da Joana D'Arc, esta terceira musiquinha. Ainda temos mais duas, mas antes de passarmos às outras duas músicas, temos uma mensagem do nosso homem dos podcasts, que também está ali em direto no TikTok. Florão, amigo, grande abraço antes de mais, e agora vamos escutar a tua mensagem. Bora lá. Olá, muito boa noite, meus amigos. Está tudo bem? Está tudo bem? Estou a agradar a emissão. E é? Estão a ver? Ele está sempre a trabalhar, este homem. Está tudo bem, está tudo bem, Florão. E sei que já estás a gravar a emissão. Ainda bem que estás aí desse lado, sempre prontinho, sempre trabalhando aqui com os locutores todos da Rádio Arcancial. Nós vamos continuar agora com mais um tema, este da Joana Dark. E agora é para mexer, porque o tema é mexe. Vamos lá ver quem é que não mexe. Não esqueçam de mexer também aí com o TikTok. Isso é para mexer. É, nos likes e no partilhamento. Mexam aí, fartem-se. Bora lá, música. Assim ficamos aqui com Joana Dark e o quarto tema dela, que é Mexe, Mexe. Exatamente. Antes de mais, dar ali as boas-vindas aos Maravilhas. Maravilhas, grande abraço para todos vocês. A família Maravilhas, de preferência, que assim é o conjunto. E não só para os três irmãos, e sim também engloba os papás. Os papás que são bem lá nossos vizinhos. Fragoso. É, quem é que não conhece Fragoso? Eu conheço. É isso mesmo, então para as Maravilhas um grande abraço. Não tarda, apenas mais duas musiquinhas e vamos ter aqui um tema que já está aqui atrás de mim prontinho, dos Maravilhas, que é o tema Somos de Onde? Claro, só não fala que é de Fragoso, mas que é do Minho é. Então deixem-se estar por aí, já vamos ter então aqui os Maravilhas com Somos do Minho. Vamos continuar aqui com o meu Funaná. Quem é que diz isto? É a Joana Dark, exatamente. E depois desta música vamos ter então a música a falsa Tuga, a 2.2, versão Rui. Então, deixa-se por aí, já vimos com novidades. Agora, meu funanada, Joana D'Arc, bora lá. Dança o meu funaná, isso mesmo, eu dancei funaná e por acaso até foi este, na festa de 25 anos, quando o grupo Zé Pereira de Antas fez aniversário, estava lá a Joana D'Arc cantando esta música e eu, o Filipe e ainda o marido da Sónia, da Gaiteira, agora não me lembro o nome dele, nós estávamos todos a dançar esta música, espetacular. O pior não foi naquele dia, o pior foi no dia a seguir. Eu doía-me os quadris, eu doía-me tudo. Eu acho que até a alma e a raiz dos cabelos me doíam de tanto que dancei. Parecia que tinha feito uma semana de atletismo, de sei lá. Parece que tinha andado canoa 3, 15 dias seguido. Era dor de braços, dor de quadris. Eu estava todo partido. Tudo graças aqui a esta grande cantora, que é então a Joana D'Arc. Exatamente. Obrigado, Joana D'Arc, pela grande tarde e o grande dia que passámos contigo aí festejando então essa grande festa com 25 anos, Zé Pereira de Antas. Agora vamos a uma musiquinha. Ainda não é a vossa maravilhas. Não, agora é uma criação minha com a ajuda da inteligência artificial, que eu não me escondo de o dizer, porque é assim mesmo o que é. Eu criei esta música, é a Falsa Tuga. Isto não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, que é uma do MC Petita Abelha. Então, só espero é que vocês gostem. Então, escutem bem e digam-me, no final digam-me: oh, oh Rui, eu gostei da música ou não gostei. Prontos, depois é, depende da opinião de cada um. Vamos lá tentar viralizar, porque ela tem tudo, assim como a original, para viralizar. Então, bora lá. Até logo, Falsa Tuga. Está viral, bebê. Diz que és tuga, mas nunca provaste um caldo verde. Falas de bacalhau, mas confundes tudo, não se percebe. Dizes à portuguesa, mas metes ketchup por cima. És mais falsa do que filtros nos vídeos da pool da menina. Dizes que és tuga, mas nem sabes o que é São João. Fazes vídeo da sardinha, mas metes limão. Dizes que és de Braga, mas falas com sotaque de Miami. És mais fake loja, wish, com envio da Bulgária. Ai, mami. Dizes que és tuga, mas nunca cantaste o Ai Se Eu Te Pego. Aprendeste uma palavra e já te armas no prego. Dizes carago, mas para espanhola dobrar. És tão tuga que nem sabes bifanas cortar. Tu dizes que és raiz, mas és só fachada. Selfie na rua, mas nunca pisaste a calçada. Falsa tuga, falsa tuga. Diz que és de cama, nem sentes a rua. Falsa tuga, falsa tuga. Nem sabes a diferença entre a brua e a bucha. Falsa tuga, falsa tuga. Só apareces quando a trenta está na lua. Falsa tuga, falsa tuga. A tua maneira, pá, isso é treta pura. Dizes que és tuga, mas não sabes mandar um pois. Pois, pois. Faz stories no Porto, mas nunca viste os avós. Pois, pois, pois. Dizes que és de Lisboa, mas não sabes o que é alfama. És tão tuga da internet que até a bandeira te chama. Dizes que és tuga, mas nunca foste ao continente. Fazes vídeos a comer, mas tudo parece diferente. Dizes a Portugal, mas só vês praia no verão. És tão tuga de bandeira, mas sem saber a canção. Dizes que és tuga, mas confundes Braga com Bragança. Falas de francesinha, mas pedes sem picância. Dizes adoro o povo tuga, mas não sabes dizer fixe. És mais tuga de TikTok, tu de raiz viste. Dizes que és tuga, mas não sabes o que é apanhar seca. Faz pose de bairro, mas tremes quando a rua é estreita. Dizes que és de cá, mas só vives na trend. És tão falsa tuga, que o Google te entende. E eu aqui, deslocado no meio da multidão. Uns fingem que são, outros perdem a noção. Mas se és de verdade, não precisas de pressão. Ser tuga é atitude, não é só a tradução. Falsa tuga. Oh yeah, yeah, yeah. Falsa tuga. Até logo, bebê. Falsa tuga, falsa tuga. Treino outra vez. Se queres ser tuga, então faz por merecer. Falsa tuga, falsa tuga. Falsa tuga. Oh yeah. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, e assim ficamos aqui com a versão 2.2. É, foi o nome que eu dei a esta música, 2.2 de Falsa Tuga. Obrigado então a MC Petita Abelha, grande abraço para ele. E agora sim, vamos aqui continuar com uma musiquinha, Os Maravilhas. Eles estão ali no TikTok e agora o tema é deles, Somos do Minho. Bora lá, Maravilhas aqui para todos vocês. Fais pas ça pour la célébrité. Veux pas me sentir étouffé. C'est pas très bon pour la santé. Donc je m'ouvre à vous. Je crois que j'ai besoin d'être écouté. Aquí en esta Francia, donde vivo, donde nací. Hoy yo canto a saudade que tenho do meu país. Por isso cantamos por vocês, em português e em francês. Somos do Minho, somos do Norte, do nosso Portugal, saudades da nossa terra. Orgulho tenho do meu cantinho, mês de agosto a chegar. As férias vão começar da França, vamos direto a Portugal. Amarantino eu sou. Marcher. Y'a tout ce que tu veux, tout ce qu'il te faut. Le vendeur qui crie c'est pas cher. Posé à l'esplanade, je me prends une boisson. J'en ai besoin pour me ressourcer. Il le faut, je dois y retourner. Mais au Portugal, minha nação, que tenho aqui no meu coração. Je suis si fier de mes origines. Immigrante, c'est loin d'être facile. Notre passé, il nous enrichit. Ça fait de moi ce que je suis. Somos do Minho, somos do Norte. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com este Somos do Minho, um tema dos nossos amigos Maravilhas. Eles estão aí aqui em direto no TikTok e nós vamos não ficar só com uma musiquinha deles, porque eles têm várias. E como têm várias, eles são imigrantes, assim como eu, então a próxima é Imigrante dos Maravilhas. Bora lá. E já vou então satisfazer o pedido musical ali da Flávio Miranda. Bora lá, à música. La FM en couleur. Pois é. E assim ficamos então aqui com o segundo tema dos Maravilhas, Imigrante, era este o nome da musiquinha. Obrigado aos Maravilhas, obrigado a eles que estão ali no direto no TikTok, e eu agradeço a todos vocês que estão aí no TikTok. Eu não peço rosinhas nem nada, eu não peço nada disso, não gastem dinheiro por minha causa nem por meus diretos, não precisam de o fazer. O que eu peço é partilhem a live, deem a conhecer, deem a conhecer o meu programa, que é o mais vale pedir. Eu adoro fazer músicas, adoro fazer emissão assim, interagir com o ouvinte, é isso que eu gosto de fazer. Então, um abraço a todos, obrigado Maravilhas. Só partilhem a live e deem um like, é só isso que eu peço, não peço mais do que isto, ok? Então vamos continuar agora com o pedido musical. Chegamos à parte do Flávio Miranda, e é verdade, já tivemos então aqui o nosso amigo Faria, ele já me fez um pedido musical para daqui a pouquinho, e ele já está em casa, já está então, já saiu do hospital depois da operação dele, já está em casa, e eu desejo-te as melhoras, amigo. Agora Flávio Miranda pede-me então uma música, que é Meu Lugar, do 7 ao 3 metros. Não sei se é assim que se diz, mas é o que está escrito então aqui como autor da música. E vamos escutar, é 7 da altura e depois 3 metros, não é Flávio? Ok, está bom, pronto. Isto deve ser algum rebalor que faz rebalmão a metro e fez a música do seu lugar. E vamos então ficar na escuta desta música. Grande abraço para ti, Flávio. Um beijo cá, Carla. Já agora, um abraço a toda a vossa família aí, pertinho de Lille. Bora lá, vamos à música. E cá está ela. Descalço E ficámos aqui com o pedido musical, ou melhor, ficámos aqui com o meu lugar, que o meu lugar, não é este lugar onde eu estou sentado, é o lugar desta música, que foi um pedido musical do Flávio Miranda, que está ali no TikTok, e obrigado então pela tua participação, Flávio. Um grande abraço para ti, obrigado por me dares a conhecer esta música, que por acaso não conhecia. E agora vamos assim passar ao próximo tema. O próximo tema, que é um pedido musical que nos chega da parte do Sr. Faria. Como eu disse, ele há pouquinho, ele há semana atrás estava no hospital, e ali a senhora enfermeira, que já me esqueci o nome, acho que era Natália, uma coisa assim, a senhora enfermeira estava a cuidar então do nosso Sr. Faria, e ele parece que está a recuperar bem, já está em casa, e ele pede uma música... Uma música que vai ajudá-lo na medicação. Vai mesmo. Safaria pede uma música do Hélder Batista. De beber. De beber, ele tem que beber. Agora o quê? Não sei. Mas se for bebidas alcoólicas, já sabe. Safaria, com moderação. Agora se for para a aguinha, para tomar os comprimidos e a medicação, muita, ok? Bora lá ficar aqui com este tema musical. Para Safaria, grande abraço para si e as melhoras. Bora lá. Mas é, assim ficamos então aqui com o pedido musical do Sr. Faria. Hélder Batista, de beber não pode deixar, mas beba com moderação. É um conselho só que eu deixo aqui. Então, bora lá continuar. Como eu disse, tinha aqui uma musiquinha. A musiquinha que eu criei com Raízes de Portugal. Isto que é derivado a um poema do António Correia de Oliveira. Esse homem era um poeta que habitou em Sampaio de Antas, mais precisamente ali à beira da capelinha Senhora da Remédios. E então ele escreveu muito, muitos poemas, poesias, versos. É espetacular, a obra dele é espetacular. Para quem nunca visitou e tiver a oportunidade de visitar o museu de António Correia de Oliveira, dirija-se até Sampaio de Antas, pode ir visitar, ok? Acho que é preciso marcação, se não estou em erro, mas é espetacular. Bom, até lá, visitem, tem uma lindíssima biblioteca. Eu vou passar este tema aqui, Raízes de Portugal. Está muito mexido o poema, mas está muito original. Então, ouçam bem. Sul, da serra até ao mar, das aldeias ao fado, tradições que vão cantar, sempre som a pulsar, o povo a rimar, levanta essa bandeira, vamos todos celebrar. Nas terras frias, traz os montes castanha na mão, o vento iva na serra, coa da população, em Cantanhede, matança do porco, bodas que duram dias, cantar as almas santas, memórias vivas cheias de energia, Lisboa com os santos populares, Santo António a dançar, marchas da Madragoa e Alfama, cheira manjerico no ar, no litoral de Vila do Conde, pesca, redes e sargaço, artesanato de floresta, tradição que enlaça o espaço em Salvaterra de magos, o couro vira a arte fina, miniaturas de barcos nas mãos, tradição que não termina. Cada concelho um refrão, cada vila uma história, sabores, lendas e fé, gravadas na memória, ouvidos para o chão, coração para o ar, Portugal canta alto, vamos juntos rimar. Festa de São João no Porto, martelinhos no ar, fogareiros e cavaquinhos começam a vibrar, no Alentejo, romarias juntam fé e chão batido, procissões nas aldeias, passado bem vivido, Belmonte com sua judiaria, sinagoga escondida, Castelo Alto, tradição judaica, quem der vida, Monsanto, casas em pedra, maravilhosa, fonas e adubes, Sortelha e Trancoso, muralhas cheias de luz, raízes correndo nas veias, tradição que não morre, Portugal inteiro sente, tradição que nos socorre, ergue o teu canto, deixa a pista marcada, este rap é o reflexo da aldeia à cidade amada, raízes correndo nas veias, tradição. Ao cantar à capela, da sopa de pedra ao queijo da serra na panela, folclore, filigrana, minhoto alentejano, festa ao artesanato, tradição na mão, queima dos Judas na Páscoa, cordas soltas no frio, guitarra portuguesa, lamento e arrepio. Olha para os lados, festas, cores, sabores, festas antigas, voz e avós, rotinas e amores, cada concelho tem um ritmo diferente, mas o coro é só um. Portugal vivo alto de alma e sumo. Raízes correndo nas veias, tradição que não morre, Portugal inteiro sente, tradição que nos socorre, ergue o teu canto, chão. Nossa história é rica, é luz, é paixão. Portugal, meu orgulho, meu rap, minha canção. Ruínas e raízes de Portugal, o teu cantinho musical. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com Raízes de Portugal, Rui Enes e o seu cantinho musical. Até rima. Espetacular, é isso mesmo. E agora sim, como eu tinha anunciado, vamos então ficar aqui com as previsões do tempo para o dia de amanhã, que serão então o dia 20. Este dia 20 faz-me lembrar qualquer coisa. E agora virei-me ali para o TikTok. É, faz-me lembrar qualquer coisa, o dia 20. Mas bom, já irei comentar mais acerca disso. Dia 20, que será amanhã, então será quinta-feira, e vamos ver quais são as previsões do tempo para o dia de amanhã em Portugal continental, isto segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vamos começar então por o arquipélago da Madeira, onde vai estar com chuva e aguaceiros fracos em Porto Santo e a temperatura máxima com 21 graus, 22 graus para o Funchal, também em chuva e aguaceiros fracos. Ainda agora no arquipélago dos Açores, vamos para Santa Cruz das Flores com 19 graus de máxima, céu parcialmente nublado, sem chuva, 19 grauzinhos, que bom. 20 graus para a Horta, 19 para Angra do Heroísmo e 19 também para a Ponta Delgada, sem chuva, apenas o céu pouco nublado. Agora, no continente vamos começar com solinho em todo o país, o que é muito bom, muito, muito bom. E as temperaturas não baixam abaixo dos 6 graus, porque a Guarda é a cidade que tem a temperatura mais baixa, 6 graus de máxima, o que aqui também já se começa a notar em França, a temperatura máxima a ser muito baixa. Então vamos lá para Viana do Castelo, 13 graus de máxima, céu pouco nublado. Também céu pouco nublado para Braga, 15 graus de máxima, 14 para o Porto, 12 para Vila Real, 10 para Bragança, com algumas nuvens em Bragança. Depois temos ainda 15 em Viseu, 10 na Guarda, 6 graus na Guarda, como eu tinha falado, 14 graus em Coimbra, 14 em Leiria, 12 graus em Castelo Branco, 12 em Porto Alegre, 16 para Santarém, 15 em Lisboa, 16 em Setúbal, 16 em Évora, 16 também em Beja, 15 em Sines, 16 graus para Sagres e ainda Faro com 18 graus de máxima e céu limpo em quase todo o país, à exceção de Bragança. Então, estas são as previsões do estado do tempo para o dia de amanhã, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nós vamos continuar então com mais música para você que está aí desse lado. Antes de mais, mandar ali a António Carvalho e ao Jorge também um grande abraço. Também a Clara Ferreira, para ela um beijoco. Obrigado por ter acedido então aí ao direto. E nós vamos continuar então com mais música. E hoje não é sexta-feira, mas é a música sexta-feira de Carla Blondi, e a próxima. Bora lá. Hoje você ir com a minha amiga, vou para um bar. É só curtição, esse batidão me faz dormir. Quando aumenta o som, elas ficam loucas para dançar. E ninguém vai dormir. Quero ir pra tua casa quando a festa acabar. Quero ir pra tua casa quando a festa acabar. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana chegou e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. 29 novembre, et oui, le 29 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant et gourmand. Une soirée animée par Adrien Pereira, pour la première fois sur Orléans. Malin 19 ans, do bailarico português, vai ser a dançar até amanhecer. Réserve vite. Le 29 novembre, à 19h30, à table. Au menu, une entrée. Assiette océane. Un plat chaud, cousido à portugaise. Un fromage, trio de fromage sur son lit de salade. Un dessert, glacé, et puis un café, un thé, un sharing. Boisson non comprise. Prix adhérent, 25 euros. Prix public, 30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros. Réservation avant le 21 novembre. Attention, place limitée. À l'espace arc-en-ciel au 266, Faubourg-Bannier, à Fleury-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05. Mais aussi par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Et point de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano, ou bien le panier. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, isso mesmo, já no dia 29, estamos quase no, nesse dia, no dia que vem então haver aqui um rapaz dançante, assim como acabamos de escutar. Quem também temos novidades, quem é? Nós temos novidades, sim senhora. Temos novidades, as festas de fim de ano estão a aproximar-se a passos largos. Os estabelecimentos, Mariano convida-o a começar já a preparar essas festinhas. Então venha encontrar todos os seus produtos do sol a preços excepcionais. ETS Mariano oferece-lhes um desconto de 5% em toda a loja. Além disso, também beneficiará de um desconto de 10% em todas as caixas de mercadoria compradas. Não espere mais, venha aproveitar. Tenha as nossas promoções sem demoras. Então já sabe, estabelecimentos Mariano esperam por vocês. E nós vamos não esperar, não vamos esperar. Nós vamos continuar com muita mais musiquinha. E a próxima... A próxima música é da Xana Carvalho, com o tema musical Balanço, mas não caio. Também balanço, mas não caio. Eu qualquer dia boquei mesmo. Eu aqui a dançar na cadeira, qualquer dia vocês estão aí no TikTok, vão me ver a cair. Bom, antes de mais, a Dona Alzira Sá, encontra-se ali no TikTok. Obrigado por ter aceito o meu convite, Dona Alzira Sá. Uma grande beijoca para si. Nós vamos continuar com música portuguesa. E esta é uma música muito perigosa. Porquê? porque ela é perigosa. És perigosa, é o nome do tema. Diz o Sérgio Rossi. O Sérgio Rossi com o Pat Rob. Então vamos escutar esta musiquinha. Beijo cá para a dona Alzira Sai e a mais os outros que entraram através do link do Messenger no Facebook. Então bora lá. Espera aí, goza. Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masso, here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Sou medo, por isso te digo apenas talvez. Pois tu és és perigosa, és perigosa, mulher. Ai, tu és és perigosa, és perigosa, mulher. Pois tu és perigosa. É, isto é uma coisa muito perigosa. Pe-pe-perere é perigosa. É isso mesmo. Vamos então continuar. Antes de continuarmos, na rádio pela internet está o nosso amigo Carlos Lolo, sempre escutando aqui a Rádio Arcanciel. Muito bom. Eu sei, às vezes há aquele pequeno delayzinho de ser na internet, não escutas instantâneo como se fosse num rádio FM. Mas bom, mas o que interessa é que tu escutas, sabes, Carlos? Ainda bem que tu escutas, porque a próxima música é de alguém que tu conheces bem. E muito bem. É dos Tuk Tuk. É dos Opção. Com o tema musical, o Tuk Tuk, aquele que tu gostas. Então, deixa eu só puxar aqui atrás, deixa eu ver, agora acho que é aqui em cima, mais ou menos por aqui. Então vamos lá, ficar aqui com o tuk-tuk do Jobson para o nosso amigo Carlos Rolo. Ainda está a dar ar ao tuk-tuk, mas já vai arrancar. Precisam de ajuda? Já vai a fundo. está a desesperar. De tanto está parada, só pensa em passear. Agora tem a moda, onde ela quer andar. É no tu-tu, onde ela quer sentar. Diz a ela que à frente é grande a sensação. Adora estar sozinha, foge à confusão. Atrás tem outro encanto, é outra diversão. Ela senta e levanta, ai que satisfação. Tuk-tuk, para a frente, tuk-tuk, para trás. Sozinha ou com gente, tuk-tuk, a satisfaz. Tuk-tuk, para a frente, esta moda é que está a dar. Tuk-tuk, todo dia, toda noite, sem parar. Tuk-tuk, para a frente, tuk-tuk, para trás. Sozinha ou com gente, tuk-tuk, a satisfaz. Esta moda é que está a dar tudo, todo dia, toda noite, sem parar. Com esta pandemia, só quer sair de casa, não aguenta mais. Ela anda toda em brasa, com esta grande moda, ela vai aproveitar. É no tuco que ela vai desconfinar. Diz ela que à frente é grande a sensação. Adora estar sozinha, foge à confusão. Atrás tem outro encanto, é outra diversão. Ela senta e levanta, ai que satisfação. É tuc-tuc, para a frente, tuc-tuc, para trás. Sozinha ou com gente, tuc-tuc, a satisfaz. Tuc-tuc, para a frente, esta hora é que está a dar. Tuc-tuc, todo dia, toda noite, sem parar. Tuc-tuc, para a frente, tuc-tuc, para trás. Sozinha ou com gente, tuc-tuc, a satisfaz. Tuc-tuc, para a frente, esta hora é que está a dar. E assim ficamos aqui com o tuk-tuk dos Opção para dedicar ao nosso grande ouvinte Carlos Rolo, que está sempre conectado. Obrigado, Carlos, grande abraço para ti, espero que tenhas gostado aqui da música, da minha escolha. Bem mereces, como ouvinte bem mereces. E assim merecem todos os ouvintes da Rádio Arcanciel. A próxima música, exatamente, a próxima música que eu vou dedicar a todos, em especial ali para o Flávio. A perguntar-se ao Filipe e à Ana Peixoto, já são há muito tempo de Viana do Castelo. Sabes quem é que também é de Viana do Castelo? Eu vou-te dizer, Flávio. Ora, é o Hugo Soares. Hugo Soares, ele eu não sei se ele mora em Viana ou não, mas ele é de Viana do Castelo. Exatamente. E Hugo Soares, onde é que está aqui? Exatamente, está aqui. Ele canta tudo e fala nas freguesias de Viana do Castelo e conhece muita gente por lá. Não sei se te conhece a ti, Flávio, ou não, mas vê se conheces Hugo Soares. Ele canta o Rap da Agonia. Bora lá. Senhora da agonia. Esquece agora o pescador, deito fora a hipocrisia. Está na hora, oh meu amor. A palavra é minha arte, a escola que ele me deu. Fui diabo em Monserrate, tenho um anjo do Liceu. Bebe ele que sou cruel, estou a fim de ser palhaço. Tu bebes leite com mel, mel eu viro com bagaço. Sou parolo, não otário, aprecio o desafio. Respeito o quinho canário, ou então bota-te ao rio. Bota verde nessa malga, deixa-me afinar goela. Fui ao sushi, é tudo alga, vou ao necas à moela. Sou domingo, mas não comes sarrabulho. Ai, o sangue, que nojinho, vou ao Mac comer entulho. Eu prefiro a mesa farta, presigo na minha pança. Torcinho de Santa Marta, chegou ontem da matança. Abarco, eu ganho a vida, encho a rede de tainhas. Aparco-me na avenida, encho o bolso de farinhas. O meu sangue não te engana, isto não é fantasia. Em Viana não há nada, escuto o rap da agonia. O meu sangue não te engana, isto não é fantasia. Em Viana não há nada, escuto o rap da agonia. Bebo um copo na cidade, mentira, são dois ou três. Moina debaixo da ponte. PSP sempre à cata, vem devagar meu aveco. Cuidado na papanata, flash radar faz rec. Seja agosto ou Natal, vem de meia com chinela. Sei lá, Costa original, da feira da minha dela. JC ou de pendura, o Mercedes à Vauí. Em França há muita fartura, em Viana no Rovi. iPhone 15 na algibeira, desfilas na mordomia. Ai meu Deus, tanta chieira com o ouro da tua tia. Retocas o teu rimel, o lábio já é postiço. Tuas unhas são de gel e o traje caga nisso. Fite na praia em Carreço, vaidosa tipo sereia, namorosa. Tens um preço, és mais cara que a lambreia. Estou contigo, és como o prédio, o contigo excomungado. Ir abaixo é bom remédio para ergueres o teu mercado. O meu sangue não te engana, isto não é fantasia. Em Viana não há nada, escuta o rap da agonia. O meu sangue não te engana, isto não é fantasia. Em Viana não há nada, escuta o rap da agonia. Nosso Senhor é o dia, tu até ficas barato. Escuta o rap da agonia. Em Viana não há nada. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Pois é, se ficamos então aqui com o rap da agonia de Hugo Soares, ali dedicado ao Flávio. O Flávio que então também conhece Viana do Castelo. E nós vamos continuar aqui com Emmanuel. Baby, és uma bomba. Bomba, inspiras mi vida de amor y pasión. O Tony chamou por mim. É isso mesmo, o Filipe Peixoto chamou ali por mim, que queria uma música. Diz ele assim: eu quero a música de Canário. Canário com tema musical, sou de Viana. E assim vamos então passar este tema ao Filipe Peixoto e à sua esposa Ana também. E então, bora lá para vocês. É vocês que são de Viana que têm sorte, têm mesmo muita sorte. Tem sorte de ter assim, ó, um canário, a dona Sónia, que faz bifanas, frango churrasco, que é topa de bom. Olá, Cris. Pois é, o pessoal lá de Viana, bem lá do norte, tem muita sorte. Tem mar, tem monte, tem a Senhora da Agonia, O que é que nos, do que há lá não falta nada, isso vos garanto. E temos o quê? Temos aqui um amigo, deixem-me ver aqui qual era o teu nome. Tenho que puxar atrás, aqui no TikTok. Um amigo que é José Fernandes. José Fernandes, ele pede uma música que quer dedicar então ao seu amigo, ao Filipe, à Ana Peixoto. E eu escolhi uma música de Gente Boa. Gente Boa é de Viana. Eu não sou de Viana, mas considero-me de Viana. Só para me tocar também uma parte desta música, porque eu pertenço ao distrito da Braga. Já não é Viana, não é? E então, Gente Boa. Quem é que canta Gente Boa? É o Canário. E ele estreou esta música mesmo antes dela ser lançada, no 25º aniversário dos Zé Pereiras Dantas. Ei, eu não tenho aqui a vinheta. Onde é que está a minha vinheta dos aplausos? Eu tenho que pôr aqui a minha vinheta dos aplausos. Não sei onde é que ela anda, mas posso pôr tipo o quê? Tipo isto. Oh, sucesso! Pronto. Não para. O sucesso não para, porque temos então Gente Boa aqui do Canário e é uma dedicatória do José Fernandes para o Filipe e a Ana Peixoto. Obrigado, caro amigo, e participa sempre. Já sabes, todas as quartas-feiras, das 20 às 23, hora francesa, é das 20, é das 19 às 22 em Portugal. Por isso, aponta aí para me escutares, ok? Ou para veres aqui no direto, no TikTok. Para lá, Gente Boa, de Augusto Canário e amigos, aqui uma dedicatória do nosso amigo José Fernandes para o Filipe Ana Peixoto. Gente boa. E eu já dancei esta música e vocês não. Eu acho que estou certo, viver minha vida assim. Eu só quero ter por perto gente que gosta de mim. Eu só quero ter por perto gente que gosta de mim. A gente boa. Boa. Gente boa, outra gente. 96.2. La FM en couleur. A gente boa para cá. Quem tem razão no que está a dizer é ele, o nosso amigo Germano. Eu sei, material temos nós. Não, olha, por acaso nunca falei com a direção para meter aqui o cabo. Porque eu tenho que falar, não é? A direção para meter aqui o cabo para conectar e sair o som diretamente no direto. Nas configurações, exatamente, do telefone. Não, por acaso nunca propus, nunca me deu. Só faço mesmo por fazer os diretos. Eu gosto de fazer emissão. E pronto, e faço assim, como tenho feito. Mas tem razão, Germano. É verdade que o material aqui é super bom. E daria para o som sair com muita melhor qualidade aí, através do TikTok. Vamos então a mais um pedido musical que nos chega da parte do não é o Germano, é quem? Diga-me lá. O José Fernandes pede uma música romântica para a Ritinha. Eu não sei quem é a Ritinha, mas antes de mais, olha, um beijinho à Ritinha. Eu fui procurar uma música romântica, escrevi romântica e vi uma romântica. É uma música de Yana, Café de Anatólia. Não sei o que é que vai ser daqui. Vamos ouvir esta música. Se quiseres uma música ao teu gosto, então faz o pedido, ok? Por exemplo, Bruno e Marrone, Dança Comigo, Maria, qualquer coisa assim. Senão vais ter que levar com aquilo que eu te meto aqui, ok? Bora lá, romântica. Yana, Café de Anatólia, bora lá. Parritinha. Buscamos vuestra comida. Desnudos, salvajes, pero con algún lujo. Yeah. 96.2. La FM en couleur. É isso mesmo, Germano. É isso mesmo, a Rádio Arcanciel é 96.2 FM. É isso mesmo. Bora lá então aqui continuar. Pois é, a nossa Ritinha pediu uma música romântica e não sei nada de música romântica. Oh, Ritinha, tu tens que me dizer quais são os teus gostos musicais para eu saber que música romântica é que tu gostas. Eu como não sei assim nenhuma... Olha, uma que eu gosto que é romântica é a Yolanda. Yolanda, do Gino Mons, verdade. E é esta a próxima que eu vou-te dedicar a ti, tá, Ritinha? Com a grande beijoca aqui do Rui e do programa Mais Vale Pedir. Esta é só tua, só tua, só tua. 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com os irmãos Verdade e o tema Yolanda, dedicado à Ritinha. Oh, Ritinha, espero então que seja, tenha sido do teu agrado. E agora vamos a satisfazer mais um pedido musical. Chegamos através do Messenger. Exatamente. O Nuno Faria diz-me: mete aí uma lambada. E eu vou mesmo colocar aqui uma lambada. Obrigado, Nuno Faria. Grande abraço. Vamos à música Lambada. La FM en couleur. E assim ficamos aqui com o tema, um tema da Kaoma, a lambada, exatamente. Ficamos então com a lambada para o pedido musical que nos chegou da parte do senhor Nuno Faria. Obrigado, Nuno Faria, e nós vamos continuar aqui com muita mais musiquinhas, e a próxima é da Ruth Marlene com Vem Tirar o Meu Batom. C'est nous, Radio Arc-en-Ciel est de retour. Réserve tout de suite ton 29 novembre. Eh oui, le 29 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant et gourmand. Une soirée animée par Adrienne Pereira. Pour la première fois sur Orléans, uma lindíssima voz do bailarico português vai ser a dançar até amanhecer. Reserve vite. Le 29 novembre à 19h30 à table. Au menu, une entrée. Assiette océane. Un plat chaud, cuisido à portugaise. Un fromage, trio de fromage sur son lit de salade. Un dessert, glacé et puis un café, un thé et un sharing. Boisson, non comprise. Prix adhérent, 25 euros. Prix public, 30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros. Réservation avant le 21 novembre. Attention, place limitée. À l'espace arc-en-ciel au 266, Faubourg Bannier, à Fleury-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05. Mais aussi par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Et point de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano ou bien le Panier. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, 96.2. La FM en couleur. Pois é, vamos então agora continuar com mais musiquinha e a próxima é... Eu agora até travei. É de alguém que acabou de chegar ao TikTok. É o mulata do Dani e da Mary. Vocês adivinham? Contem-me lá, quem é que os foi chamar? Quem é que se confessou que os foi chamar para o TikTok quando ia justamente passar a música deles? Então, um grande abraço ao Dani, à Mary, uma grande beijoca. E vamos escutar, claro, temos que escutar o mulata. Esperanza en cada modo. 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficámos aqui com o Mulata de Dani e da Mary. Olha, não te estava a ler. Olha, vou-te mandar uma. Ah, ok, manda. Manda. Eu tenho aqui, eu chegou-me por mensagem uma música, um pedido musical ou uma dedicatória, que é do Lionel Cruz. Ainda não consegui aceder ao link, mas já já eu vou ouvir, tá, Lionel? Fica tranquilo que eu já resolvo então o teu pedido musical. Enquanto isso, vamos escutar aqui Jorge Guerreiro. Ele vai alugar um quarto, porque se calhar eu hoje também vou dormir fora da porta. Sei lá, sei lá, nunca se sabe. É melhor sempre alugar um quarto. Bora lá. Saber que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Cansado, chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Orléans.

En cada esquina donde el sueño se pierde, Dios pone su mano, su amor siempre ofrece. Si la vida te dobla, si el peso te aplasta, su voz te susurra, mi gracia te basta. Desde el barrio al mundo, su luz voy llevando, un canto de esperanza, su amor proclamando. No importa la prueba, no importa el dolor, con Cristo en mi vida yo sigo con valor. La sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com Farruko, Vida Nueva, esta música então que foi dedicada para a equipa da Night. Obrigado, Lionel Cruz, grande abraço para ti. Um beijoca à Kelly e à Maylis também, não esquecendo do José Manuel Alves e ainda à Stephanie também. Bora lá então continuar com uma novidade. Exatamente. Depois temos então mais dois, porque está sempre a chegar os pedidos musicais. Temos depois ainda o senhor Nuno Faria e ainda o Carlos Rolo com pedidos musicais. Mas agora temos uma novidade que nos chegou de quem? Do Dani e da Mary. E vocês vão agora escutar esta novidade, ok? Deixa-me só aumentar aqui o voluminho, porque isto merece, é uma novidade a ser estreada aqui na Rádio Arc-en-Ciel. Bora lá. É bom, não vale nada. Pode falar de mim. Não tô a fim de revidar e nem gastar minhas palavras. Você não merece nem o desprezo que eu lhe dou. Nem rastro de saudade que ficou. Indiferente, sem valor. Pode falar de mim, pode me xingar, chorar, perder. Sempre vai querer comprar e vai querer. Pode falar de mim e me difamar com todo o seu veneno. Coisas que eu não fiz. Enquanto você fala, eu tô ocupada aqui sendo feliz. Não vale nada, pode falar de mim. Não tô a fim de revidar e nem gastar minhas palavras. Você não merece nem o desprezo que eu te dou. Nem rastro de saudade que ficou. Indiferente, sem valor. Pode falar de mim, pode me xingar, chorar, perder o sono. Quem desdenha sempre vai querer comprar e vai querer. Pode falar de mim e me difamar com todo o seu veneno. Coisas que eu não fiz. Enquanto você fala, eu tô ocupada aqui sendo feliz. Sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel Orléans. Eu só ouvir alguém falar mal de ti, Dani. Vai saber comigo. Oh, a música está top, está 5 estrelas. Parabéns a ti, Dani. Parabéns à Mary também. Está 5 estrelas a música. E tu estavas a dizer que eu estava sério. Eu estava atento, era a letra. Estava era atento. Bom, vamos à próxima participação. Obrigado pela exclusividade, Dani e Mary. E vamos passar então à próxima participação. Chega da parte do Carlos Rolo e ele diz-me assim: passa a música do Gustavo Lima e Luís Fonsi com o tema musical Vagabundo, para dedicar a todos os homens que estão a ouvir a emissão. Hoje é dia do homem. Obrigado, Carlos Rolo, grande abraço para ti. E vamos lá vagabundar então aqui com Gustavo Lima e Luís Fonsi. Bora lá, música. E muito boa noite ali à Leila. Leila Ferreira. Para, tem cerveja aí? Tem! E tá gelada? Ah! Que se rompa lá você, rapaz! Fala comigo, bebê! O embaixador? Uma vez mais. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Eu não sou. Se existe alguém fiel nesse mundo, esse alguém. Se eu vou pra lua, pergunta se já me viram no cabaré. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer que eu sou o sonho de toda mulher. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou vagabundo, mas mando um beijinho para Luxemburgo, para a Leila. Leila, ela que também está na escuta aqui da Rádio Arc-en-Ciel. Luxemburgo, beijinhos para todos vocês. Ficamos então aqui com Vagabundo, uma música de Gustavo Lima e Luís Fonsi, que foi um pedido musical então do Carlos Rolo, onde ele dedicava a todos os homens, pois hoje é o dia do homem. Então obrigado, Carlos. Vamos então aqui ao próximo pedido, que nos chega da parte do Nuno Faria, onde ele me diz assim, muito diretamente: mete chupa Teresa. Eu vou meter Bruno Faria, chupa Teresa. E obrigado, bora lá. Chupa certeza que este gelado gostoso é feito de framboesa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Há gelado de morango, baunilha e abacaxi. As garotas do meu bairro vêm todas chupar aqui. Há gelado de banana, um fruto da natureza, mas aqui tenho um gostoso que eu guardei para a Teresa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Que este gelado gostoso é feito de framboesa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Há gelado de morango, baunilha e abacaxi. As garotas do meu bairro vêm todas chupar aqui. Há gelado de banana, um fruto da natureza, mas aqui tenho um gostoso que eu guardei para a Teresa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Este gelado gostoso é feito de framboesa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, e este gelado gostoso é feito de framboesa. Há gelado de morango, baunilha e abacaxi. As garotas do teu bairro vêm todas chupar aqui. Há gelado de banana, um fruto da natureza, mas aqui tenho um gostoso que eu guardei para a Teresa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Chupa, Teresa, chupa, Teresa, que este gelado gostoso é feito de framboesa. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Parece que ficamos com o Chupa Teresa para o nosso amigo Nuno Faria. Ele também participa sempre, sempre aqui nas emissões do Mais Vale Pedir. E agora vamos ficar com uma musiquinha ali, um pedido musical que nos chega da parte do senhor Germano dos Santos Carvalho. Acho que é assim, Germano dos Santos Carvalho, exatamente. E ele mete aí uma música para o pessoal do Luxemburgo. Pois é, eu vou colocar aqui uma música que é de Diego Faria. Mas se quiser outra, senhor Germano, é só pedir. Eu vou colocar esta, Elas Ficam Loucas, de Diego Faria. Se quiser outra, é só pedir. Diga-me qual é o nome e a música, ok? Vamos então ficar aqui com o Diego Faria. Para Luxemburgo. Mas quando eu começo a dançar, sou de ninguém, me chamam de safado. Eu sou um pegador, sou namorador. Tô sempre na balada, tomar uma gelada. Só ando acompanhado, uma gata do lado. Eu não sou de ninguém, me chamam de safado. Mas quando eu começo a dançar, Eu sempre na balada, tomar uma gelada. Só ando acompanhado, com uma gata do lado. Eu não sou de ninguém, me chama um safado. Eu sou um pegador, sou namorador. Eu sempre na balada, tomar uma gelada. Só ando acompanhado, com uma gata do lado. Eu não sou de ninguém, me chama um safado. Mas quando eu começo a dançar, pois é, mas vocês não ficaram loucas? Não fiquem loucas. Louco sou eu aqui deste lado, eu vibro com a música. Vamos então à próxima música, ela que já estava a entrar e vai continuar a fazer contigo, de Miguel Azevedo. Bora lá. A vida sem festa não presta, quem é solteiro não trai. Juntar a nós as amigas, trocar palavras bandidas, porque o passado lá vai. Já não para a procura, começa a nossa loucura, brindamos uma atração. Dançar a mesma batida e de cabeça perdida, eu canto esta canção. Nem caso cedo, nem compromisso. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficámos aqui com esta musiquinha a fazer contigo do Miguel Azevedo. E agora vamos pôr a nossa amiga ouvinte que está ali no TikTok, a Cristina Ferreira, a dançar. Vai dançar ela, vai dançar a Mónica, boa noite Mónica, vai dançar a Virginie Pinheiro também. E vou dançar a todos que estão por lá presentes. Eu são tantos que eu nem consigo mencionar todos porque desaparecem, não é? Vão rolando para cima. Até o Júlio Pedrosa pode dançar. Então, esta é para todos vocês aí no TikTok. Bora lá dançar aqui. Aí o é do Roça, no, do Roça Roça dos Némanos. Bora lá. No Roça Roça era, mas já não é mais. Pois é, o Roça Roça era então para todos vocês aí que estavam aí se divertindo aí em teclas no TikTok. E já temos mais um pedido musical que é para dedicar então à Mónica, da parte da Leila Ferreira, aquela música que Vamos ficar todos arranhados. Agora é que vai ser, agora é que vai doer. Dá-me um grrr. Um quê? Um grrr. É, esta é para ti, da parte da Leila. Mónica, estás pronta? Vais ficar arranhadinha. Ai, um grrr. Um quê? Dá-me um grrr. Um quê? Shake it, shake it. When I see you go, cha-cha-da-cha. My body go, go, wake it, wake it. You taste so good, like two seconds. Don't you think it's tricky? We move it slowly, so slowly. I can't wait no more, so hurry, oh hurry. Dame un tu, ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu, ta, ta, tu. Dame un grrrr. Dame un grrrr. Un qué? Un grrrr. Un qué? Un qué? Un grrrr. Un qué? Pois é, assim ficámos com um quê? Um grrr. Um grrr da Leila, então, para a Mónica. Obrigado a vocês todos que estão aí no TikTok se divertindo. Eu adoro vos ver assim. Pois é, eu não vos vou dar um grrr. Não. O que eu vos vou dar agora é um exclusivo. É um exclusivo. Há a versão 1.0, que foi a primeira. E há a versão 2.2, aquela que eu criei. Vocês vão conhecer agora a música Falsa Tuga 2.2. Até logo, Falsa Tuga. Tá viral, bebê. Yeah. Mas nunca provaste um caldo verde. Falas de bacalhau, mas confundes tudo. Não se percebe. Dizes à portuguesa, mas metes ketchup por cima. És mais falsa do que filtros nos vídeos da pool da menina. Dizes que és tuga, mas nem sabes o que é São João. Fazes vídeo da sardinha, mas metes limão. Dizes que és de Braga, mas falas com sotaque de Miami. És mais fake loja Wish, com envio da Bulgária. Ai, mami. Dizes que és tuga, mas nunca cantaste o Ai Se Eu Te Pego. Aprendeste uma palavra, já te armas no prego. Dizes que carago, mas para espanhola dobrar. És tão tuga que nem sabes bifanas cortar. Tu dizes que és raiz, mas és só fachada. Selfie na rua, mas nunca pisaste a calçada. Falsa Tuga, falsa Tuga. Diz que és de cama, nem sentes a rua. Falsa Tuga, falsa Tuga. Nem sabes a diferença entre a brua e a bucha. Falsa Tuga, falsa Tuga. Só apareces quando a trem tá na lua. Falsa Tuga, falsa Tuga. A tua maneira, pá, isso é treta pura. Dizes que és tuga, mas não sabes mandar um pois. Faz stories no Porto, mas nunca viste os avós. Pois. Dizes que és de Lisboa, mas não sabes o que é alfama. És tão tuga da internet, que até a bandeira te chama. Dizes que és tuga, mas nunca foste ao continente. Fazes vídeos a comer, mas tudo parece diferente. Dizem Portugal, mas só vês praia no verão. És tão tuga da

passar aí o Sou Ricardo com o tema Comilo o Melão, porque temos então um pedido Petite Abelha, com Falsa Tuga, que foi o Armando que pediu, e se der tempo eu passo, se não der, olha, eu prefiro cortar a minha música que o teu pedido musical, mas se der tempo eu passo já então a tua música. Vamos aí então, rapidinho, Falsa Tuga, opa, sem parar, vamos a isso. Primeiro encontro, tudo bonito. Ela disse que era tuga, com muito orgulho. Mas depois pediu paeja com chorizo. Guarda um caralho, isto vai correr mal. Marcámos no café, pedi um delta. Ela pediu um caramelate com leite de amêndoa. Perguntei se preferia Braga ou Faro. Ela respondeu: Faro em Espanha, certo. Ela diz que o Cristiano é brasileiro e que o fado é tipo uma música de enterro. Mostra a bandeira no Insta com filtro, mas nunca pisou São João em junho. Faro de um caralho. Tu dizes que és tuga, mas não sabes o que é uma bifana. Pastel de nata com um flan. E achas que saudade é uma série da Netflix? Bom, que Deus te ajuda, eu já não posso mais. Ela trouxe vinho verde, mas meteu gelo. Disse que adorava bacalhau com aioli ao alho. Falou da avó de Porto Rico e achou que Guimarães era um prato típico. Disse que adorava Lisbon vibes, mas nunca entrou num comboio da CP. Fala de cultura tuga com emoji, mas troca obrigado por graças no café. Eu só queria alguém que soubesse que é uma sardinha assada, que dissesse fixe sem vergonha, que soubesse o nome de pelo menos uma música do Kim Barreiros, mas pronto até a gira. Dizes que és tuga, mas não sabes quem é a Amália. Disseste que pastéis de Belém vem da Bélgica e que bacalhau à brás é um influencer do TikTok. Bom, que Deus te ajuda, eu já não posso mais. Vais-me dizer agora que Pimba é um tipo sushi? Não vais. Tens bom coração, mas o Google Translate não faz de ti uma portuguesa. Até logo, Falsa Tuga. Bom, que Deus te ajuda, eu já não posso mais. Arc-en-ciel 96.2. La FM. La FM en couleur. Pois é, se ficamos então aqui com o pedido musical do Armando e vamos ao da Ana. Ana, bora lá, comilho o melão de São Ricardo. Bora lá, senta a andar. Hoje tem que ser assim, a correr, tentar satisfazer todos os pedidos musicais, mas infelizmente ao seu Laranjeira, o teu não pode ser. Só para a semana, 2 a 8, das 20 às 23. Eu estou mesmo quase a fechar então aqui a minha emissão. Das 20 às 23, todas as quartas-feiras, ok? Já já eu volto com vocês. E fomos os dois conversar, pela conversa que eu tive nesse dia. Vi uma quinta com uma grande plantação, estava cheia de melão, fomos para ali comer. Logo me disse que a quinta era da tia, que nenhum mal me fazia o melão poder comer. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai. Quinta da Timaria, comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, comi-lhe tudo o que eu queria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, na Quinta da Timaria.

O governo está mais disponível para dialogar, considera a UGT. No final da reunião, à saída.